tema a ser colocado aqui hoje é o voluntariado na velhice. O que é voluntariado na velhice? Então, existe aqui um médico, ele define o que é essa questão de ser voluntário na velhice. Sendo que, é claro, o que é a velhice para nós? Aqui no Brasil, a terceira idade iniciaria, de certa forma, nos 60 anos. Então, alguns de 60 anos são considerados já velhos. Mas a gente sabe que, aos 60 anos, tem muitos que estão ainda em plena atividade física, mental, e que não quer dizer que, porque tem 60, 65, 70 anos, eles são velhos. O que existe, às vezes, é uma questão de velhice mental, espiritual, que é a pior. Então, às vezes, o corpo pode ficar velho com 80, 85, 90 anos, mas estarmos jovens de mente e de espírito. Para esse estado de saúde mental e espiritual, é que exatamente se aconselha o voluntariado na velhice. O trabalho voluntário quando se está velho, quando, digamos assim, que estamos com uma vida um pouco mais tranquila, de repente, com os filhos e já com os netos, e quem sabe bisnetos. E às vezes as pessoas aqui até se perguntam o que tem a ver uma casa espírita com isso aí. Tem que haver que todos nós um dia aqui vamos ficar velhos, esperamos, né? Alguém pode morrer cedo, pode morrer jovem, mas a ideia é de que todos nós um dia cheguemos à velhice. Então, exatamente por esse motivo que a gente coloca esse tipo de questão aqui. Então, tem aqui esse artigo foi tirado da Folha Espírita, tá? Do mês de julho, e quem escreve isso aqui é um tal de Carlos Durgante, ele é médico, geriatra, ele faz parte ele é um membro da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. E tem um outro médico também que escreveu isso aqui numa dessas convenções que eles fazem aqui pelo Brasil afora, né? Até um ano e pouco atrás aconteceu uma aqui em Gramado. Bom, o que que um outro geriatra, um tal de Luiz Gustavo Mariotti, o que que ele fala sobre o que é ser voluntário? Ele coloca bem exatamente aqui. Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e comunitário, visando a melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, da comunidade ou de uma sociedade toda. Então, a importância do trabalho comunitário através do voluntariado. A gente conhece bastante pessoas de já mais idade que fazem esse tipo de trabalho. E colocam também, é uma valiosa oportunidade para todos nós, em espécie, em especial para os velhos, os idosos, ele coloca aqui, ou velhos, de exercer a caridade material e moral. O que é caridade material? Caridade material é quando a gente dá algo para alguém. A gente dá uma roupa, a gente dá o dinheiro, a gente dá algum móvel, algum utensílio para pessoas que talvez tenham menos possibilidade do que nós. Mas o mais importante aqui, as pessoas de mais idade, que têm mais conhecimento, que têm mais experiência, é o apoio moral, a caridade moral que podem fazer para as outras pessoas. De dar sugestões. Alguns chamamos de conselhos, mas vamos falar em sugestões, através da exemplificação, através da experiência de vida, através daquilo que a gente chama de faculdade da vida, que muitos são verdadeiros sábios, mas talvez na nossa sociedade, meio que limitada ainda, não tem o seu verdadeiro significado. A sua verdadeira significância, que são os nossos velhos. Outra coisa, do ponto de vista médico, aqui é uma questão médica, questão mais técnica, o voluntariado é uma atitude e um comportamento de vida mais saudável e uma forma de sociabilização e possibilita o envelhecimento com maior saúde mental. As pessoas de mais idade que se interessam pelas outras pessoas, que se interessam em trabalho voluntário, elas vão conseguir, segundo os estudos médicos aqui, a chegar numa idade mais avançada, mentalmente mais saudáveis. Inclusive, elas têm uma oportunidade maior de não adquirirem o tal de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que hoje muitos têm esse tipo de doença exatamente pela falta de trabalho, falta de atitude, falta de fazer com que sua mente funcione, falta de fazer com que seu corpo faça um trabalho voluntário. Existe um estudo que é muito interessante aqui, inclusive, e foi publicado há algum tempo num jornal sobre geriatria, que fala sobre a questão das pessoas de mais idade. E esses estudos concluíram, através, é claro, de experienciação, de observações, é um estudo que não é um estudo simplesmente assim feito por pessoas que não entendem do assunto. São médicos em institutos geriátricos que concluíram o seguinte. Esclareceram que as pessoas mais altruístas, quer dizer, que as pessoas que não se interessam tanto por si próprio, se interessam mais pelas pessoas, pelas outras pessoas, pelos outros. Então, as pessoas mais altruístas e voluntárias, que tem dentro dele a questão voluntária de fazer o bem, não importa quem, tinham mais satisfação na vida, menos distúrbios mentais e menor mortalidade geral. Quer dizer que as pessoas que têm esse tipo de atitude na velhice, elas têm uma maior chance de sobrevivência com saúde mental e física por mais tempo. Outros estudos têm revelado que a prática do altruísmo, que foi falado primeiro, e também da atividade voluntária, pode ativar regiões ou áreas de prazer no cérebro através da maior liberação de um neurotransmissor que se chama dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um composto químico que todos nós temos. Alguns têm mais, que produz o cérebro produz mais, e outros menos. A falta de dopamina faz com que as pessoas, às vezes, entrem em depressão. A famosa depressão. Então, as pessoas que sofrem essa falta desse composto químico têm que ir no médico e, às vezes, repor esse composto químico através de medicação. Alopática ou homeopática, não importa. Esse estudo aqui comprova que as pessoas que fazem esse trabalho solidário, que fazem esse trabalho voluntariado, por algum motivo, que não se sabe exatamente cientificamente por quê, produz essa dopamina. Sendo assim, eles ficam com uma maior possibilidade de não adquirir, de não terem aquelas famosas e persistentes depressões que vêm lá bastante consideravelmente na terceira idade. Por isso, os sentimentos nobres e elevados que o ser humano é capaz de possuir, sentimentos nobres e elevados, o amor, a caridade, o altruísmo, a caridade, a solidariedade, exatamente tudo isso, modulam de certa forma positiva, a ação dessas substâncias orgânicas, resultando em uma contagiante sensação de bem-estar. O mesmo bem-estar que as pessoas que fazem exercício, que fazem caminhadas, que fazem corridas, e que faz com que o cérebro produza essa dopamina e serotonina, se não me engano, da mesma forma, as pessoas que fazem o trabalho voluntário, não precisa ser somente lá na terceira idade. Nós também podemos fazer esses trabalhos voluntários. Produzem, sim, essas substâncias químicas que são espalhadas pelo nosso corpo e que produzem um maior bem-estar. Sendo assim, então, a gente coloca aqui que é uma observação que eles colocam aqui também, que as pessoas que chegam nos 80, 85, 90 anos, 80, 75, e que se acham que estão preparadas já para morrer, já fizeram tudo na vida, não tem nada muito a ver ainda não. Elas podem fazer muito ainda, porque nunca se está realmente preparado, sempre tem alguma coisa a ser feita. Então, eu tenho experiências na minha família de pessoas de mais de 80 anos que trabalham, que fazem trabalho voluntário. Eu conheço outras pessoas, vizinhos, conheço pessoas que vêm aqui na casa, conheço pessoas de uma sociedade toda que tem mais de 80 anos e continuam, sim, ativas, fazendo trabalho, às vezes não voluntário. Eles trabalham, às vezes, até para ter um pouco mais de recursos financeiros. Então, para a gente não ter, digamos assim, a palavra certa, para a gente não ter preguiça, para a gente não ter aquela ideia, ah, eu vou me encostar, ah, eu quero me aposentar e não vou mais fazer nada. Isso é ridículo, gente. Nós estamos aqui e nós temos que cumprir com aquilo que a gente chama de uma grande lei natural, que é a lei do trabalho, que alguns podem chamar até de lei divina. Mas, naturalmente, existe a lei do trabalho. Então, a gente não pensar nessas coisas. Tem muitos que, com 35 ou 40 anos, eles arrumam lá uma pequena doença, arrumam alguma coisa, alguma dorzinha que às vezes nem existe, porque querem se encostar. Eles não sabem a oportunidade que eles estão perdendo nessa existência de produzir algo mais positivo, de fazer algo em benefício aos outros, de fazer algo. E não precisa ser religioso, não precisa vir na casa espírita, nem nas casas evangélicas, nem na igreja católica, não. Não precisa fazer nada disso, é simplesmente fazer o bem e não importa quem. Obrigado.